repertório novo. Meu parceiro na transcendência, vai e equipações. Alô Francisco CD, meu parceiro já no recorde, alô bala da mídia. Meu parceiro, uma bela zoeira. Vai saber notícia minha em todo canto da cidade. Vai receber foto minha aí no WhatsApp. Eu não te dar um gostinho. Te não ver notícias minhas. Vai curtir cada stories da minha volta por cima. Ou só pra tu me beber, só pra tu me beijar. Não vou te bloquear. Ou só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar. Não vou te bloquear. Não vou te bloquear. E vai chorar, ai, vai chorar, ai, vai chorar. E vai chorar, ai, vai chorar, ai, vai chorar. Oh, vai! David CDs. Risadinha CD. Meu parceiro me vê de bugar, tamo junto. Alô, Ari de Bugações. Meu parceiro é Everton Som, compressão. Vai. Vai saber notícia minha em todo canto da cidade. Escuta, vai caralho. Vai receber foto minha aí no WhatsApp. Ei, não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas. Vai curtir cada stories da minha volta por cima. Ou só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar. Não vou te bloquear. Não vou te bloquear. Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar. Não vou te bloquear. Não vou te bloquear. E vai chorar, ai, vai chorar. Vai chorar, e vai chorar, ai, vai chorar, ai, vai chorar. Oh, vai! Para Lanzinho CD! Alô, Gabriel, atualizações, Fabrício CD de Carina! Alô, Cezinho, atualizações! É o Caiozinho.